A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Raia, Maranhão, Quadrado, Papagaio, Curica, Cafifa, Pepete, Pandorga, Arraia e até Lebreque. Estes são muitos dos nomes de um brinquedo voador muito conhecido aqui no Brasil. E claro que eu estou falando da Pipa, ou do Pipa, né? Muitos dão um nome de algo masculino, né? Para o objeto aí. Nunca sei eu como também chamar sempre aquilo. Chamei de Pipa ou Pipa. Uhum. E Pipa será o nome que nós iremos adotar nesse episódio, pois é o nome que eu e o Walter estamos mais habituados, né, Walter? Sim, não vamos falar Pandorga aqui que a gente vai se enrolar. É. E digitando Pipa na enciclopédia eletrônica, temos a seguinte resposta: as pipas nasceram na China antiga. E sabe-se que nasceu ali por volta do ano de 1200 a.C. É engraçado falar 1200 a.C. Com relação à China também, né? Que eles estão evacuando para essa... Tinha que ser 1200 antes de Buda. E foram utilizados como um dispositivo de sinalização militar, vejam vocês. Os movimentos e as cores das pipas, os chineses usavam aquilo ali tudo para transmitir mensagens à distância entre os destacamentos militares. Então eu imagino, se os chineses inventaram a pipa para suas ações militares, eu acho que os mongóis inventaram o cerol. para impedir a comunicação dos inimigos. Então, a pipa está enquadrada, Alexandre, na categoria dos brinquedos sazonais, tal como o carrinho de olimã, os peões e entre outras coisas. Havia determinadas épocas do ano, né, que se começava a brincar com aquilo de uma forma coletiva, né, pois todos os garotos do bairro começavam a soltar pipa de uma maneira quase que orgânica, né? É, geralmente nas férias, né? É, exatamente. E nesse período, vivia-se apenas pra soltar pipa. Até que se entrava na mid-season ali da brincadeira, né? E você dava uma pausa. Mas é impressionante o poder de hipnose que aquele brinquedo causava na hipnose gente. Hipnose mesmo, cara. Uma grande vantagem da pipa era o fator econômico, né? Pois nós que éramos ali meio que fodidos de grana, podíamos montar as nossas pipas com um budget muito baixinho. Pois o bambu, né, que era feita a estrutura, que poderia ser encontrado na natureza facilmente, pois ali nos anos 80, até em uma metrópole como São Paulo, poderíamos encontrar essa planta em terrenos não ocupados, né? Hoje nem terrenos não ocupados existe, não temos mais. Verdade. As rabiolas eram feitas de saco de supermercado ou de saco de lixo, né? Me lembro muito bem disso. E o que se investia um pouco de dinheiro era a linha, né? E o papel de seda, mas também poderia se fazer encapar de plástico, né? Exatamente. A mesma matéria que era feita a rabiola poderia servir para recobrir a fuselagem. Pipa do Sé. Mas um pipa do Sé. Era basicamente isso. Tudo de orçamento muito baixo. A linha corrente número 10 é que era Linha 10. Linha 10 que era o investimento. Outro dia eu fui comprar a linha 10, pra cara, quê? E é tão barato. Pra soltar pipa? Não, eu acho que eu precisava, sei lá, botar um botão na camisa. E... Mas não é com linha 10. Não, mas... Tinha que usar uma Drima corrente. Mas eu acabei, por curiosidade, quanto é que custa um carretel de linha 10? O cara, R$1,50. Cara... Eu achei muito barato, porque naquela época, eu acho que custava R$28. É, realmente, pra gente, aquilo pesava no orçamento, né? Não sei, Alexandre, como é que era no resto do país, mas em São Paulo tinha um tipo de pipa que seria ali a terceira divisão dos brinquedos alados. Tudo isso devido ao alto teor de miséria daquilo. É óbvio que eu tô falando aqui das capuchetas. As capuchetas, cara. Podiam você consegue definir como era uma capucheta pros ouvintes? Bom, era só você fazer um origami escroto com folha de caderno, cara. Ou jornal. Ou jornal. Podia pegar um... Era dobrada, né? Simplesmente se dobrava e fazia um estirante nela e subia aquela porcaria. Voava aquela merda. E voava, né? Uma folha de jornal você fazia. Você precisava do propulsor, que era o vento, mas beleza. Tava lá. Mas, Walter, nessa categoria... Você falou da capucheta, mas eu tô lembrando de um outro, mais miserável, cara. Tinha um mais miserável, que eram os lixões. Se chamava de lixão. Como eles eram feitos na mesma estrutura do pipa, de plástico. E a rabiola, o maldito do moleque, não tinha coragem de cortar as fitas de rabiola e se amarravam pedaços de plástico rasgados, cara. Mas que preguiça. E aquela rabiola ficava uma desgraça, então todo mundo chamava aquilo de lixão. O lixão parecia um carro do Mad Max, cara. Todo arrebentado. Era um pipa pós-apocalíptico. Isso, exatamente, cara. Merda. Que desgraça que eram os lixões. O ouvinte Ricardo Odadjian nos contou que em Piracicaba, os garotos acharam que seria uma ideia maravilhosa entrar na casa do senhor Dito Reis e roubarem de forma sistêmica os bambus que faziam parte das paredes do galinheiro deste distinto senhor. Durante um mês, eles entravam e retiravam em um processo randômico as varas das paredes das casas das galinhas. Vejam vocês, cara. Mas, como os furtos eram espaçados, sem uma concentração em um local específico, o senhor Dito só foi perceber a subtração ali dos bambus quando as paredes estavam pouco reforçadas e o telhado pesado de brasilite, já sem o devido apoio, desabou matando 30% da sua criação e arrebentando 100% dos ovos. Cara, moleque, a raça desgraçada. Pois é, cara, roubava mesmo. Porque bambu era isso mesmo. Com as estruturas de galinheiros, e naquelas épocas, mesmo nas periferias, era muito natural galinheiros nas casas. Exato. Né? Então, na Praça da Sé não tinha, mas você encontraria com facilidade no Jabaquara. Sim, natural. Era muito fácil, porque o bambu já estava cortado, já era meio caminho andado. Era só pegar a faca e dar aquela cortada. Outro crime, Alexandre, com as mesmas qualificações, foi relatado por e-mail pelo nosso ouvinte Juarez Bertoldo, que falou que para obter material para a construção de uma pipa, tirou um pedaço de bambu de uma cadeira da sua mãe. E como ele entrou em um processo de fabricação em série aliado a uma crise de cleptomania, ele só parou de tirar pedaços da cadeira depois que o seu pai sentou na mesma e deu com o rabo no chão. Outra prova que era possível se conseguir bambu em cidades que não havia sequer um espaço para se plantar uma margarida foi relatada pelo ouvinte Gabriel Fujioka, que diz que morava no bairro da Liberdade, em São Paulo, e roubava bambus das fachadas dos restaurantes japoneses do bairro. Pra quem não é de São Paulo, mas deve até saber da reputação do bairro da Liberdade, né? Que é cheio de restaurantes japoneses e é habitado por muitos japoneses. Inclusive, tem comércios que não se fala português. Muito bom. O ouvinte Fujioka, Alexandre, falou que só parou de construir pipas quando metade do polegar dele foi cortado quando ele preparava ali a madeira para fazer o pipa. Veja você, cara. O fato é que depois do advento da pipa pelos orientais e bem posteriormente a transferência de tecnologia ali, né, para nós os brasileiros, acabamos nos entediando com aquele brinquedo que apenas voava de um lado para o outro, né? E daí nos deparamos com a necessidade de dar um upgrade naquilo, transformando ali em uma legítima competição, que é o que moleques fazem muito bem. O que a gente fez? Simplesmente resolveu passar pó de vidro com cola de madeira, né? Ali nas linhas, e nos degladiarmos em rinhas aéreas, cortando as linhas um dos outros. Isso era uma sensação, Walter Rezende. Porém, eu tive muitos problemas com isso, porque eu ia tentar fazer cerol, cortava o dedo e a minha mãe me proibiu, enfim. Eu soltei pouco pipa na vida. Não sei se no resto do Brasil tem outros nomes, mas pelo menos aqui em São Paulo, usávamos muito o cerol, que era ali um preparado de pó de vidro. Sim, né? Moído. Coado depois numa meia. Exatamente. É o vidro esse que roubávamos, né? Geralmente de lâmpadas fluorescentes que ficavam pra fora dos estabelecimentos comerciais. À noite a gente ia lá, um garoto subia nas costas do outro e roubava a lâmpada do mercadinho. Eu nunca fiz isso, eu moía garrafa de vinho de 5 litros. Baína? Mas aí ficava mais grossão, né, o vidro. Porque né, quanto mais grosso o vidro, mais difícil era pra moer. A linha ficava pesada, a lata de leite ninho que você enrolava ali, a tua linha, ficava um tamanho monstruoso. O vidro que eu mais gostava de fazer cerol era o vidro de remédio. Por quê? Não era espesso, era fácil de quebrar, verdade, de moer ele. Verdade. Não oferecia ali muita resistência. Você lembra da liga que era usada? Poderia ser ou de cola de madeira. Cola de madeira, eu lembro de conseguir cola de madeira num pé de pêssego que tinha na casa do meu avô. Não. Pés de pêssego, dão pêssego, não dão cola de cola madeira. Cola de madeira, Walter Rezende. Criava aquela liga no pé de pêssego. Ah, eu sei, saiu uma resina. Exatamente. Do e aquilo ali se transformava em cola. Dava certo? Deixava secar, sim, senhor. É mesmo. Deixava secar e depois a gente dá uma esquentada. esquentada naquilo ali. Lá em casa tinha um pessegueiro. E você que nem um trouxa, gastando toda a farinha de trigo da sua mãe. É verdade. Uma outra liga que pode se obter é com farinha de trigo, né? Só que, como é amido misturado com água, aquilo oferece uma excelente condição para fungos se proliferarem. Então, a sua linha apodrecia. Não, aí manchas de bolor. Não, mas aí você usava algo que diziam que funcionava, que era vinagre. Exatamente. Né? Aí você pegava aquele combinado, né, de vidro e cola e passava na linha. Esticava a linha de um poste no outro? É, isso era uma das técnicas. Você poderia esticar uma linha num poste no outro e vir com a sua mão, né? Só lá. E aplicando o cerol na linha. Mas tinha outro processo também, que era você simplesmente botar o pipa no ar. Soltando a linha. É. Depois você dava uns tecos na linha, assim, pra tirar o excesso. O excesso, exatamente. É. Ficava ali com o pipa no ar um pouco pra dar uma secada. Esse era um processo também usado. E não matávamos nenhum motociclista naquela época. Verdade, não sei se tinha poucos motos, porque hoje em dia... Tinha pouca moto, né? É, o que tem de gente que tem a sua engraçado cabeça... Engraçado que se criou a necessidade, né? Mas criou-se a necessidade de um novo produto. As motos têm agora aquele ganchinho, né? Uma antena com um ganchinho lá, que é justamente para salvar o pescoço dos motociclistas. É, depois da linha devidamente preparada, você ia para a competição, né? Para tentar cortar os pipas rivais. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era conseguir uma boa localização ali no campo de batalha, né? Pois é possível se atacar um inimigo quando se está posicionado atrás dele, né? Com o vento soprando. É em direção da sua pipa para a pipa do oponente. E, às vezes, você não estava nessa posição privilegiada, na posição de ataque, você estava com pipa à frente do seu oponente, né? Sim. Com o vento soprando do seu oponente para o seu pipa, então você não tinha como voltar para atacar ele. Aí você se lembra o que você fazia? Não. Você gritava, manda busca! Aí o moleque ouvia isso e ele ia tentar cortar o seu pipa e você tentar cortar o pipa dele. Na minha rua tinha dois caras, o Renatão, o Renato Cachorrão e o Denilson, que eram os melhores pipeiros, assim. Porque além dos pipas muito bonitos, com as maiores rabiolas, os caras também faziam uns heróis. Também esses caras deviam ter uns 16 enquanto eu tinha 8, né, cara? Eles devem estar soltando pipa até hoje, inclusive. É possível. Então esses caras eram os grandes mestres pipeiros ali. E eu me lembro que ninguém batia esses caras quando eles botavam os seus enormes pipas. De todos esses nomes que a gente deu, um mais tradicional era aquele pipa, eu não sei que formato a gente pode dizer que ele tinha, assim, feito com as três varetas, uma na vertical e duas na horizontal. Esse é o mais usado. Mas depois tinha também outros modelos, a raia, como a gente falou lá. A raia, exatamente. Tinha a raia, tinha o peixinho. Peixinho, né? Que aí eram só duas varetas, exato, né? Em cruz, e uma delas envergada e tal. Todas precisavam de um estirante. Se cortar pipas com esse pipa mais tradicional que a gente tá falando, das três varetas, ele era mais fácil de você ter ali uma dirigibilidade, podemos dizer assim. As raias eram mais pomposas, era, né? Mais bonitona, mas a facilidade de se pilotar aquilo não era muito boa, né? Não dava muita condição. Você lembra que às vezes o pipa ficava penso? Aí você pegava penso e ele ficava puxando para um lado. Um lado só. Aí para você calibrar aquilo, né? Para você fazer o devido balanceamento, você pegava uma fitinha da carrabiola e se amarrava numa das extremidades da vara superior ali, né? Você precisava que o pipa fosse pros dois lados muito bem, principalmente na hora da competição, você precisava ter, né, ali um domínio total sobre ele aí pra você poder fazer as suas peripécias. Das poucas vezes, eu gostava de dar uns tecos na rabiola dos caras, né? Cortar a rabiola. Aí você deixava o cara... Ele perdidaço. Fica girando no ar. Girando, daí fica mais fácil, só chegava e dava uma deslizadinha na linha, daí já era, um abraço. E que era interessante, e também era uma outra instituição periférica, era depois que se cortava o pipa, a maratona que se causava, porque dezenas de moleques de pé no chão... E podiam estar fazendo qualquer outra das instituições das férias, ou jogando taco, exatamente, ou jogando bola, abandonava-se tudo pra correr. É, porque o pipa era cortado, aí aquela multidão de moleque ia correndo atrás do pipa, e tinha gente atropelada, porque não se olhava pra outra direção que não fosse pra cima. Exato. Então, caminhões e ônibus poderiam te acertar você. É. Tinha moleque que ia com uma vara... gigante, era né? Era uma safadeza isso, né? Era, poder era pegar muito o Pipa injusto com os demais. Agora, uma coisa, cara, que eu acho curiosa, tinha uma convenção que parecia ter sido formada em Genebra, que atribuía o pleno direito do primeiro moleque que tocasse no Pipa, ou na rabiola, ou na linha, sei lá, aonde fosse, de ficar com o Pipa pra ele. E era um direito inquestionável, né? Sim. Mesmo que o cara que tivesse feito Pipa estivesse ali do lado. Não, exatamente. Agora, mas havia um brado para isso, Walter. Você se lembra que existia uma frase que determinava isso aí. Como é que era mesmo? Tá na mão. É verdade. Tá na mão, esquece. Todo mundo já falou, opa, peraí. Mas enquanto ninguém segurava no Pipa, aí era a lei do demônio. Porque com a mesma vara que você tentava pegar o Pipa no alto, você poderia tranquilamente dar nas costas de um do maratonista que tava ali em busca do Pipa. Era ótimo aquilo. E outra instituição também era o roubo de linha, lembra disso, cara? E a maneira mais fácil para se conseguir fazer isso era quando a pipa fosse cortada, principalmente se o pipeiro fosse um cara de muita distância, estivesse longe, né? Exato. Então, obviamente, a linha era cortada, então ele tinha que recolher a sua linha ali, enrolando na sua lata de leite ninho ou qualquer outro tipo de lata. Hoje existem até uns recipientes de plástico próprios para isso, pra né, cara? Linha, né? Mas na época... Existem hoje locais de venda exclusiva de pipa, é um absurdo hoje se vende. É verdade, cara. Usasse muito lata de leite ninho, porque quanto maior o diâmetro da lata, mais rápido se enrola, né? Exatamente. E lata de tinner também. Isso, que era bacana, que ela tinha um formato mais quadrangular. Exato. Né? Então, mas enquanto isso, aí aquela linha, enquanto o cara recolhia a linha, sempre algum moleque dava um jeito de tentar ficar, grudar naquela linha que vinha sendo puxada. Sim. Pra o roubo de linha. Às vezes, Walter, uns moleques faziam umas parafernalhas também, que você tinha um pedaço de linha, você amarrava uma pedra, né? Chamava réu, isso aí. Que era esse réu, era uma pedra com uma linha amarrada com cerol. Isso. Às vezes o cara tava disputando, você jogava aquela porra, cortava a linha na mão dele. Só ouvia o grito. Era ótimo. Aquilo causou muitos crânios rachados, né? Porque dava brigas homéricas. Bem, amigos, Facebook, a gente em 86, deu um curtir lá na nossa página. Daí você fica sabendo quais serão os próximos temas da gente. Porque toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo de memorabilia ridícula e fantástica aí dos anos 80 e 90. Você também pode mandar um e-mail pra gente. E se você tiver uma história bacana aí sobre todas essas coisas, mande para o falecom@agente86.com.br. Você dá uma sacada qual será o tema, daí fala, opa, isso aconteceu comigo, ou tem uma grande história para tal, e mande um e-mail pra gente que a tua história pode ser contada aqui, assim como fez o Ricardo Odadian. Alexandre, a ouvinte Vanusa Terquina, que sobrenome, nos falou que o irmão dela sofreu vários acidentes empinando papagaios. Um deles foi quando ele estava pulando o fio. Lembra de pular o fio? Pular não. Que é o seguinte, se você tivesse que se deslocar pela rua e tivesse um fio no meio, você tinha verdade, que pegar a lata verdade. De linha. Pegava a lata, segurava uma parte da linha e jogava a linha, a lata por cima. Exato. Aí depois segurava mesmo, tinha todo um processo. É, um processo. Às vezes, se você tivesse que andar quarteirões, cada atravessada de rua era dois fios verdade, que você tinha. Verdade, que... verdade. Ela disse que nesse processo de pular o fio, a corrente de alta tensão passou pela linha que estava molhada e deu uma boa chamuscada no irmão da nossa ouvinte. Acontecia muito. Agora, o acidente mais engraçado é quando ele estava empinando papagaio em cima da laje da casa e andando de costas. O que aconteceu? Ele despencou lá de cima, caindo sobre a variante do meu pai. Carro esse que ficou anos com um amassado enorme no teto, na forma da carcaça do meu irmão.